Repórter estabilizado aqui, ok? 4082 informa pro. Ator. Quanto no 04? Tem a presente posição? Tô bom, no 04. Pronto. Tipo, tem a posição e a Bosa Verde já passou aqui pra milha? Já com o autorizado. É, divisão, com o 04. Salvador, muito bom dia, gol no 162, descendo até o 150. Gol no 162, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, voo ITAP. Tem que ser o 050 na voo ITAP, obrigado. Pista no zero, autorizado a alinhar e manter. E manter no zero, gol no 0, 94. Salvador, o Azul 4082, pode interceptar lá em Simbra? Azul 4082, está visando, doutor? Mantido. Azul 4082, visando, doutor? Afirmativo. 4082 está autorizado a interceptar no marcador externo. Obrigado. Tono 094, vento 30089, altímetro 017, decolagem autorizada. Vento 050 para 040, gol 1250. Gol 1250, inicia a redução para 1180 nós, desce até 3 mil pés. E 218, desce 3 mil, gol 1250. Meu Vitorinho da Sierra, aciona a identificação, desça via chegada a MAN, nível de voo 060. Bom dia, voo no 094, coluna 68. Voo no 094, contato radar na decolagem, suba via saída MOMO, nível de voo 370. 370 via MOMO, voo 094. Bravo, já estou estabilizado aqui, sim. Azul 4082, chama a torre frequência 118 3995. 395. Bruno 250, está efetuando desvio? Afirmo, reportou desvio à direita devido a cúmulo do Bruno 250. Bruno 250, o Bruno 250 vai manter essa prova por mais quantas milhas? Já está curvando para a proa de Duna, Bruno 250. Bruno 250, ciente, desça para 2.000 pés, autorizado, Electric Spray, repasse estabilizado. 2.000, entrou aí, camarada estabilizado, Bruno 250. Bruno 962, após a etapa também vai abrir a direita, interceptão através de Duna. Bruno 962, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 7, reduz agora para 2.009. Também intercepção, proa, receita, por enquanto. Bruno 962, ciente, reporta retornando para Duna. Estabilizou X-Ray, go 1250. 1250, reduza para aproximação, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1995, reduzindo, bom dia, bom trabalho, go 1250. Patrulha, go 1094, solicita a possibilidade de proa de Cogbo para evitar formações. 1094, autorizado. Obrigado. 250, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, aeronave que precede a Embraer da Azul, aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Continua a aproximação, guarde pista livre. Guarda a liberação, expulso do 1250. Do 4082 no solo 35, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. Decimal 9, boa. Bruno 250, pouso autorizado, pistão 10, vento 150 graus, 5 nós. Livre pouso 10, gol 1250. Atingiu 050, gol 1162. Bruno 62, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no 7. 3, deu no 017, voo no 162. Autorizado, 92. Voo no 962, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295 também. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporta estabilizado. 2.000 LS X-Ray, reporta estabilizado, gol 962. Papá Romeu, Vitorinho da Sierra, voa direto toque, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 7. Voa direto toque, descendo para 3.000, Vitorinho da Sierra. Está livre, ajuste no 0 no 7. Guarda 5-0 no solo aos 3-7, ao liberar via taxa em Foxtrot, chame solo Salvador no 2-1 no decimal 9. 2-1, obrigado, boa. O 094, chama o Centro Recife, frequência 1-26-85, alterna 1-25-45. 2, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1295, muito obrigado. 1962, no solo aos 40, liberar via taxa Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. Houston 219, gol rápido, 9-6. Dois, bom dia, avistado, pouso autorizado. Estamos 0, vento 180 graus, 049. Gente, leve pouso, gol 162. Confirmando o vento pro gol no 162. Agora 200 graus, 049. No 62, no solo aos 43, a liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. Espera na Fox, solo 219, voa 1162. Vitorinho de Sierra, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 7. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Sierra, descendo 2.000, vai chamar estabilizado Vitorinho de Sierra. Patambo Lima Hotel, hotel, bom dia. Livre acionamento 45, repostar. no zero, pronto. 2556, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 039. A linha decola no zero, volta 5556. Controle, Vitorinha Serra, informa que está estabilizado. Controle, meu Vitorinha Serra, chama a torre frequência 118, decimal 95. 1895, Serra. Estou em Salvador, bom dia. O Papa Romeu Victor Índia Serra está estabilizado no lugar. Papa Romeu Victor Índia Serra, bom dia. Continua a aproximação. Aguarde pistão no zero livre. Boeing da Gol iniciando rolagem. Ok, a intenção é, a partir do externo, cancelar e prosseguir para o Polo 7. Gente, reporte para o cancelamento do voo UFR. O ajuste no zero no meio é o Papa Romeu Victor Índia Serra. Chamarei para o cancelamento, já. Corre para a Tango de Moacel, acionador Pátio 5, com 04 a bordo, 445 de autonomia, alternando a Vitória, instruções para o táxi, responde ser. Papá Tango Lima Hotel Hotel, táxi autorizado até o ponto de espera da Papá, mantém o ponto de espera da Papá, aguardando para o ingresso, pista no site. Gente, desde até o ponto de espera da Papá, Motel até o centro, mantém o ponto de espera da Papá, aeronave prosseguindo para o final, pistão no 7 para pouso. Então, o Vitor Índia Serra cancela da presente e solicita voar para a base da 17. Palmeiro Vitor Índia Serra, voo IFR cancelador 51, autorizado, curva esquerda, base pela direita no 7, aguardando autorização de pouso. A sua escuta, Vitor Índia Serra. Bruno 556, decolando 251, chame o controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. 08, bom dia. Controle, voo 1556. Bruno 556, contato radar, decolagem, suba, nível de voo 380, voa Leda. 7380, salvo 1, bom 556. O meu Vitor Índia Serra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 130 graus, 039. 7, Vitor Índia Papá Romeu, hotel Romeu Golf na Enrimar, livre acionamento, reporte pronto para decolagem. Tá, acionado e pronto, hotel Romeu Golf. Meu hotel Romeu Golf, entendido, pronto para decolagem, reporte fora do solo, ajuste 1-0 no meio, vento em Salvador 1-50 graus, 039. Demorar fora do solo, hotel Romeu Golf. Papá Romeu Victor Índia Serra no solo 53, ultrapasse através da Taxi Papá, realize 180, aguarde para ingresso no PAD 5. Papá Tango Lima, hotel autorizado ingresso, reposto alinhado e pronto, capitão no 7. Romeu, Hotel Romeu Golf, decolado aos 5-4, comprou a whisky, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Pode chamar controle, Hotel Romeu Golf. Controle, Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Decolou da Rimar, já comprou a whisky, 500 pés, o sobrevoo é brota. Escuta permanente do controle. Mantém escuta. A Romeu, Vitorim de Sierra, prossigo táxi via Papá, até o estado, está sendo a frequência ali. Tango Lima, hotel, hotel autorizado de decolagem pista 197, vento 150 graus 029. Lima Hotel, hotel, decolar 256, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 208, obrigado, Lima Hotel, hotel. Good departure, Papa Tango Lima Hotel, hotel, our name is good afternoon. Papa Tango Lima Hotel, hotel, radar contact on takeoff, climate 200, via Coral 1, Bravo. Passo flight level 200, via Coral 1, Bravo, Lima Hotel, hotel. Salvador, uma boa, 3378, esquema de desvio à direita, cruzando 1,6. 3378, adiciona a identificação, desça via chegada por médio 1, nível de voo 050. Ah, sim, 050, pode voar, tá? Autorizado. Tá, 1,556, chama o centro Recife, frequência 1,25,1, alterna 1,28,35. 1790, próximo posto da Estão 0. 1795, autorizado a linha de decolagem Estão 0, vento 120 graus 03, nós. A linha decola da 1 a 0, está 3,18 a 95. 1790, pode rolar as duas posições da Estão, autorizado a linha de manter Estão 0. Pode rolar, já vem, mas Estão 0. 3895, decolado 859, chame o controle Salvador, no 20, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. 3895. Salvador, muito boa tarde, doutor 3895, está liberando 1507. Doutor 3895, contato radar na decolagem. Suba, via saída Sanvo 1 para o nível de voo 340. Sanvo 1, 340, doutor 3895. Luna 790, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 140 graus, 069. O 790 vai aguardar só mais 5 segundos devido a que tem resultado. Gente. No 790, decolagem autorizada, vento 140 graus, 04 nós. Decolagem. 60. Dia 060. Sam 3436, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 no nível de voo 070. 070 na Bomed 1, 3436. Janelinha 356, voa direto TAP. Voa de grupo grande TAP, 390, Bruno 790, contato radar na decolagem, suba via saída pouca, nível de voo 370. Bruno 790, tem antes de manter a proa por mais duas milhas, só para ele dar uma formação aqui à esquerda. Gente. São 3378, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado elétrico X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, no zero no meio, autorizado elétrico X-Ray. Eu siga. Qual é o complexo entre Rio Vermelho e Nordeste Maravilha? Eu tava meu gol suficiente. Trolhota 3, 895. Prossiga. Precisaria falar de morte ou Dendê? No 3895, inicialmente não será possível devido a um transporte de enfermo à sua frente. Aguarde transferência para o Santo Recife, daí solicita direto ao meio. Gente, obrigado. 3795, você encontra na roça. Chama o Centro Recife, frequência 125.10.10, lanterna 128.35. Posso confirmar a primeira, se beleza? 125.1. 251.2.2.35. Boa tarde, obrigado. 3.2.9.5. Na 6356, autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0 no 6. Santos 3378, informação de tráfego, 1 hora, 5 milhas. Mantendo o setor 500 pés, Romeu 44 não interfere na sua aproximação, reporte estabilizado. No 790, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2085-2545, chama na água no 790. 3436. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. No 0 no 6, 4 mil, 3436, sabe direto, para evitar a formação. 3436, livre desvio. Tango Lima, Hotel, Hotel, contact Recife Center, frequency 125.1 if unable 128.35. Hotel Recife Center on 125.1, check out 128.35, Lima Hotel, Hotel. 3436, reduza para 210 Norte. 210, 3436. Sonamia 356, informação de tráfego, agora 1 hora, 11 milhas, Está efetuando um sobrevoo no setor. É um helicóptero. A 500 pés não interfere na sua aproximação. Grato, Sam 3378, chama a torre frequência 118.95. Sam 6356, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Boa tarde, 3378. 3378, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Agora sim, pronto, André 745. Sim, está 3745, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 36, mantém a via à chegada. Pode via, ok. Tinha autorizado 4000 direto, pode considerar ITAP ou desce via plano agora? Está 3436, na primeira chamada. Eu autorizei via chegada até o nível 050, após autorizei 4000 pés, mas porém mantém a via chegada. Então, se eu for manter via chegada, então, ok, sem problema algum. 3436 está autorizado até 3000 pés. Tá bom, até 3000. Condições de agilizar manobras de decolar tão logo a pista estiver liberada? Afirmo, já pronto. Autorizado, alinhar e manter agilizando manobras, informa o Airbus da Avianca 9 milhas da cabeceira 0, prepare-se para a decolagem tão logo a pista estiver liberada. Sim, 3745 ali, mantém. Pista no 0. 3378 no solo 13, ao liberar via Texo e Eco, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. 219, liberado. Cilema 356, chama a torre frequência 118.95. 395. São 3436, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Bota lá, fui ILS 2000, ultra 3436. Na 6356, continua a aproximação, aguarde pista livre, Airbus da TAN iniciando rolagem, pistão no zero. Santana 6356, pouso autorizado, pistão no zero, vento 140 graus, 06, não é? Repouso 3745, decolador 15, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 108, obrigado, 3745. 3745, contato radar na decolagem, suba via saída Sambu 1 para o nível de voo 360. Via São Paulo 360, 3745. Localizer, 8 milhas, 3436. 3436, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 895 com a torre, boa, obrigado. Salvador, boa, então 3436, fui LS, 8 milhas. 3436, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 06. 06, aguardando. 345, voa direto, Leda. Voa Leda, 3745, obrigado. No solo 16, eu liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21.9. Agora approach control, Papa Romeo November Oscuit, que maintain 1500 feet. We are heading to Paris, Roger for Metro Quebec. Papa Romeo November Oscar Whiskey, mantém under visual conditions, UNH is 1016, report passing Paris. 1016, maintain visual conditions, we report passing Paris B, November Oscar Whiskey. Seja possível guardar para o Edmonte, vai ficar 3745. 3745, aguarde. Aí, escuta. Tá autorizado, direto Mótima. Bora Mótima, obrigado. 3745. Solo 20, libera via taxa Foxtrot, chame Solo Salvador no 21.9. 219, tá, 3436. Foi Salvador GM62, 1-3, 4-0 da 1-0, pronto. Turner 62-1-3, autorizado a linha de decolagem, são 1-0, vento 1-8, 0 graus, 0-8, nós. Cruzamento inglês, 1-0, 2-1-3. Sete 45, chama Centro Recife, frequência 125.10, alterna 128.35. 125.10, 128.35, boa, obrigado. Turner 62-1-3, circulador 22, chame o controle Salvador 120.8, bom voo. Turner 62-1-3. Salvador 62-1-3, perfil da Salvador. Turner 62-1-3, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado letra. 2.000 pés, autorizado letra 62-1-3. Salvador Approach Control, November Oscar, get parade position. November Oscar Whiskey, report Ciaza. Report Ciaza, November Oscar Whiskey. Autorizada a linha de colapso no zero, vento 140 graus, 069. Autorizada a linha de colapso no zero, voo 250. November Oscar Whiskey, contact Salvador Tower, frequency 118.95. Tower 118.95, November Oscar Whiskey.